coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. A longa e intensa batalha contra o Freezer Dourado finalmente chegou ao fim. Com o fim desta batalha, a Terra voltou a viver dias de paz e tranquilidade. Não há nada melhor do que uma boa refeição depois de uma luta. Son Goku e os outros não sabiam que naquela altura uma nova aventura estava prestes a começar. Os nossos heróis vão voltar a entrar em ação. O Deus da Destruição do Universo 6. E o seu nome é Champa. Ai, estou a beber um chá que a minha amiga Bulma me ofereceu. É absolutamente delicioso e tem cá um aroma. 49.995. 49.996. 49.997. Ai, ai, ai, ai. 49.998. O que é? Oi, Vegeta! Bolas! 49.999! 50.000! Ah! Isto são só os fatos! Como é que conseguem fazer muito mais peso do que a gravidade artificial da última sala de treino construída pela Bulma? Maldito tipo! Excelente! Parece que já atingiram um nível em que conseguem movimentar-se livremente com esses fatos. O que é que se passa? Enfim, este é uma diva que gosta de entradas aparatosas. Mas aquilo foi provocado por uma pessoa. Pensava que tinha deixado isto bem claro. Eu não quero barulho nenhum enquanto estou a dormir. Mas será que ele está a pensar que a culpa é a nossa, Vegeta? Eu acho que sim. Espera aí. Vem lá mais. Ai, credo! De repente ficou aqui uma barulheira. Se não nos escondermos, vai ser o nosso fim! Podíamos ter aterrado mais perto. E com mais alguma suavidade também, Champa. Uma estrela tem de fazer uma entrada vistosa e chamar as atenções. Olha para ele ficar em pânico. Bills, Entra-me enquanto aguardas a minha chegada. Devias perder peso. Cala-te já! Vamos. Se não acelerarmos um pouco, nunca mais lá chegamos. Devias ter mais cuidado e não abusar das bebidas com açúcar. Eu caminhei muito, não caminhei. A caminhada é entre calorias gastas e ingeridas fica a zeros. Não, só fica a zeros se não jantares hoje nem tomares o pequeno almoço amanhã, gordinho. Esses pormenores não me interessam. Vamos bater à porta com toda a nossa força. Toma! Mas o que é que foi a ser isto? Ei! Son Goku! Vegeta! Onde é que se estão a esconder? Ei, Bill! Apanhei-vos! O que é isto? Já chega! Para! O que foi isto? Mas será que isto é uma nova técnica do Bills? Mas que bela recepção, Bills. Tu és o... Quem, afinal? Toma, Champa. Tu não vês que eu sou o Champa? Champa. O que é que tu queres, hein? Não me venhas com estas conversas. Disparaste aqueles tiros todos sobre mim foi muito arriscado. Eu podia ter morrido, sabes disso, sabes? Se queres saber, também não se perdia nada. Como é que... estás a provocar-me? Oh! Isso não são modos de tratar um convidado. Eu nem sequer te convidei. Repete lá. Eu nem sequer te reconheci. Vê lá. Não te armes em duro. Eu sei que estás assustado. Mas quem é este tipo? Quem são estes dois? São os teus discípulos, é? Sim, é mais ou menos isso. Mas ainda são muito inexperientes. 50 mil flexões quase os deixaram de rastos. Ele é parecido com o Bill, se não achas? Sim. É igualzinho a ele, mas mais gordo. Ouve lá! Mas quem és tu? Tu pareces o Bills, mas assim tipo em versão vaca. Não é preciso insultar. Eu apresento. Este é o irmão gêmeo do Bills. O Champa. São gêmeos? A sério? Tem cuidado com o que dizes. Ele é um deus da destruição. Deus da destruição? Mas há dois deuses da destruição? Neste universo, não. Ele é o deus da destruição do Universo 6. Universo 6. Mas diz-me, quem é mais forte, tu ou o Bills? Há perguntas que são completamente desnecessárias. Não dá para perceber olhando para o aspecto físico deles? Ei, vados! Então, Champa, o que é que se passa? Se for alguma coisa parva, levas no focinho. Queres mesmo saber? Eu vim cá para te servir uma dose tão forte de desespero que te vai desorientar e nunca mais te irás recuperar. Ah? O ambiente mudou completamente. Vá, Fado, estrá-los. Sim, é para já. Isto não são ovos vulgares. Isto não são ovos vulgares, não. São ovos cozidos de Don Don, uma nova espécie de ave. Estes ovos são tão deliciosos que deixam qualquer um sem palavras. E são bastante nutritivos. Vocês também podem provar. Vá lá, não tenham medo, provem. Isto também não é nada mais do que aparenta ser um ovo vulgar. Mas que bom! Admites a derrota. Parece que o universo 6 é um verdadeiro paraíso culinário, bastante superior ao universo 7. Vá lá, Whiz. Trá-las. Sim, vou já trazer. O que é isto, Bills? Não me digas que este prato é temperado com areia da ampulheta. Era uma novidade. Já está, sirvam-se. Até que enfim. Inacreditável. Então, que achas? É mais ou menos. Ah, sim. Então não sei porque é que bebeste o caldo todo. Isto é tão bom. Foi só verter um bocado de água quente. Diz-me que prato é esta. Massa instantânea. Massa instantânea? Onde é que a arranjaste? Num planeta chamado Terra. Terra? E não é só isto. Na Terra existem inúmeros pratos deliciosos. O difícil é escolher o que comer. Vavos, o universo 6 também tem de ter uma Terra. Procura! Claro que sim. É para já. Que universo 6 é esse que esta gente está sempre a falar? Oh, tu não sabes o que é, eu explico. No total existem 12 universos. O universo onde nos encontramos é o universo 7. Universo 7? Mas isso é uma novidade para mim? Este é o universo 7. E o Champa vem do universo 6, que é mesmo aqui ao lado. Estes dois universos são muito idênticos. Podemos dizer que são uma espécie de gêmeos. Quase tudo tem o seu equivalente. Cada frente tem o seu verso. Por exemplo, o universo 1 e o universo 12. O universo 2 e o universo 11. Os universos estão agrupados de forma a que a soma de ambos prefaça 13. Eu não sabia disso. Eu não estou a perceber nada disto, Whiz. Podes voltar a explicar tudo. Ai, eu explico-te isso depois. Não. É bastante mais para baixo, mana. Ah, sim. Fica aí. Aí nessa galáxia que estás a ver. Mais para fora, na beirinha. Aí mesmo. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Ouviste, Vegeta? Ele chamou a mana. Ela não parece deixar grandes margens para ataques. Deve ser tão talentoso e competente como isso. Já viste? Pelo que eu estou a ver, deve haver muitas pessoas mais fortes do que nós, Vegeta. Isso é motivo para te estás a rir. Aqui está ela. Não, Whiz. Isso não é a Terra. É muito estranho. Tenta recuar um pouco no tempo, por favor. Então foi isso que aconteceu. Parece que houve um conflito qualquer absurdo na Terra do Universo 6 e a humanidade acabou por se exterminar a si própria. Temos pena, Champa. Pelos vistos, não tens terrestres à disposição para preparar pratos e comida super deliciosa. Bem, a nossa Terra também já passou por algumas crises e esteve à beira da destruição. Se eu não me engano, aqui o Vegeta já a tentou destruir em tempos. Olha, deixa o passado em paz. Ouviste? Ei! Ei, mas o que é que foi, Vegeta? Tu magoaste-me, caramba! Bills, eu desafio-te. Desafias-me? E que tipo de desafio é esse? Um torneio de artes marciais. Se eu vencer, trocamos os nossos planetas Terra. O quê? Lutarmos nós os dois? Primeiro ouve a minha proposta. Estás a gozar comigo, não? Com essa flacidez toda. Cuidado com a língua, trinca espinhas. Somos gêmeos, dois deuses da destruição. Então, por que será que continuamos a dar-nos tão mal, Bills? Isto não é bom sinal! Não é justo, Vegeta! Interromperam. Foi uma falta de educação. Os deuses da destruição não devem lutar uns contra os outros. É um princípio simples. Se continuassem a lutar um contra o outro, isso iria levar à anulação dos universos 6 e 7. Devem saber disso. Olha, diz uma coisa daquelas como se eu não fosse nada. A culpa é tua que começaste a falar num desafio de artes marciais. Pede desculpa. A culpa foi toda tua. Não quiseste ouvir a minha ideia até ao fim. A minha ideia não é lutarmos os dois. Será entre algumas pessoas dos nossos universos que nós devemos de escolher. Por exemplo, o que achas de formarmos equipas de 5? Primeiro cada um avança com um guerreiro. Quem ganhar esse confronto luta com o adversário seguinte. E assim sucessivamente até que ganhe quem derrotar o último elemento da equipa adversária. Que palermice! O meu lado não tem nada a ganhar com esse tipo de desafio. E como é que tu pensas trocar as nossas terras? É impossível fazer uma coisa dessas. É possível, sim. Bills, eu ando há muito tempo a reunir bolas de desejos. Calma, Champa. Cala-te! Essas bolas misteriosas concedem todos os nossos desejos. Assim como é óbvio, poderão trocar as nossas terras. Neste momento, tenho em minha posse 6 dessas bolas e só preciso mais uma para ficar com todas. Se o Universo 7 ganhar este meu desafio, eu estou disposto a dar-te essas 6 bolas de desejos. Vegeta! Acho que devem ser parecidas com as bolas de cristal. Sim. Lamento informar-te, mas nós também temos dessas bolas neste universo. Bolas de cristal? Não acredito. Tu estás a falar daquelas que os Nakamianos fazem. Está correto? Sim. Bem parecia. O Universo 6 também tem dessas bolas. E, na verdade, as primeiras bolas foram extraídas pelos antigos Namekianos. A partir de fragmentos das grandes bolas de desejos, os desejos que essas bolas concedem têm alguns limites. As verdadeiras estão noutra escala. E elas são tão grandes que se podem chamar de bolas de desejos. Elas concedem todos os desejos, sem exceção. No vosso universo, vocês poderão batizá-las como superbolas de cristal, se quiserem. Aposto que queres muito estas bolas de cristal. Elas só valem alguma coisa se tivermos as 7 e tu só tens 6. Tu nem sabes onde está a que falta e como e quando é que a vais encontrar. E afinal, para que é que eu quero uma coisa que nem sei se... A Bulma consegue encontrá-la num instante. Como? Eu tenho a certeza de que ela consegue fazer um radar para encontrar essas tais superbolas de cristal. Mas eu espero que isto não se transforme em algo terrível. Bills, vamos avançar. Vá lá. Mas tu queres participar no torneio? Claro que eu quero. Lutar contra guerreiros fortes de outro universo. Eu mal posso esperar. E tu, Vegeta? Um torneio de artes marciais? Um treino é importante para ficarmos mais fortes, mas é o apurar das técnicas durante a tensão de um combate que se aproxima da perfeição. Sim, claro, Bills. Muito bem, nós vamos participar. Ótimo, está combinado. Oi. Son Goku, eu já lutei contra pessoal forte, mas o que me dá mesmo gozo é lutar em torneios. Em relação aos nossos elementos, haverá alguém mais forte do que eu? Bills, diz-me que tipo de ser é ele. No próximo episódio de Dragon Ball Super, aí vem mais um torneio de artes marciais. O capitão de equipa é mais poderoso do que o Son Goku. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.